Panorama Agrícola para 10 de abril de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você nesta quarta-feira de lua nova, 10 de abril de 2013. No ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. A apresentação do programa é de Mauro Moira. O ditado de hoje é: eduque o seu filho desde pequeno. Quando ele crescer, não será fonte de tristeza, mas sim de alegria. Confira uma dica sobre produção e água no programa de hoje. Na entrevista, a EPAGRE começa a trabalhar gestão contábil junto a 15 mil famílias de pescadores. E no noticiário, capacitações para o Programa Nacional de Crédito Fundiário. INCRA e CONAB lançam editais para a agricultura familiar. Confira o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE e no portal Dia de Campo. Também estamos no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Para participar do nosso programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e mande o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não permita que os animais da sua propriedade consumam água de rios, córregos, lagos e lagoas de forma direta. A dica é da Embrapa, para que você tenha boas práticas em recursos hídricos. É hora das notícias. Capacitações do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, realiza a partir deste mês de abril capacitações em diversas regiões do estado para os envolvidos no Programa Nacional de Crédito Fundiário, incluindo a EPAGRE, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e as SDRs e também os agentes financeiros. Em especial para os futuros beneficiários desse Programa Nacional de Crédito Fundiário. Os treinamentos são ministrados pela FETAESC junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e são obrigatórios a todos que pretendem comprar terras através do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Serão abordados temas como preenchimento de propostas, gestão da propriedade, gestão ambiental, metas e fluxo de propostas, renegociação de dívidas, Proagro Mais, além de todos os direitos e deveres dos futuros beneficiários no crédito fundiário e os novos tetos regionais do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições de dois editais do governo federal para a seleção de projetos da agricultura familiar. Serão financiados empreendimentos coletivos que melhorem a produção e a comercialização dos produtos agrícolas. Os editais têm recursos do INCRA, ligado ao MDA, e também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além da CONAB. O edital número 1 é do programa Terra Boa, lançado pelo INCRA e que destina R$ 300 milhões para financiar projetos de cooperativas e associações que querem implantar ou modernizar empreendimentos coletivos agroindustriais em projetos de assentamento da reforma agrária. Podem se inscrever até 30 de abril entidades representantes de coletivos e associações de famílias de trabalhadores rurais assentados pelo INCRA. Haverá uma segunda oportunidade nesse edital do INCRA no segundo semestre deste ano, de 1º de julho a 31 de agosto. Mas para esse primeiro edital, lançado agora em abril, as inscrições vão até 30 de abril. Um segundo edital é da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que lançou o edital em parceria com o BNDES para financiar projetos que contribuam para o fortalecimento social e econômico de organizações produtivas rurais de base familiar que fornecem alimentos para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. serão oferecidos R$5 milhões para apoiar cooperativas e associações de agricultores familiares, sendo que cada entidade poderá obter até R$50 mil. Inscrições também até 30 de abril. Informações adicionais nos sites da Conab e do INCRA. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com a oceanógrafa da EPAGRE, Janaína Banvard. Ela é lotada na Gerência Regional de Florianópolis e explica aqui para o ouvinte do Panorama Agrícola como foi realizado um curso recentemente com 15 técnicos do litoral catarinense sobre gestão contábil na pesca. Então, esse curso ele veio de uma proposta desde o ano passado, numa discussões que vieram do Fórum da Pesca, aqui na nossa empresa, da importância de se trabalhar a gestão contábil, tanto com os pescadores como maricultores, um trabalho que a EPAGRE já faz muito bem na área agrícola, e também a gente compreender a gestão de uma maneira mais ampla, para poder trabalhar com a gestão dos recursos pesqueiros, dos estoques, e avançar um pouco nesse campo, e por isso os técnicos estão aqui reunidos para aprender um pouco mais. Vamos selecionar algumas famílias para acompanhar, fazer o acompanhamento gerencial dentro, né, na agricultura a gente chama de propriedade, para nós é mais o barco, a embarcação, o trabalho que ele realiza, e também a gente vai promover alguns cursos e seminários na área de gestão, para eles aprenderem um pouco mais sobre essa ferramenta que é tão importante para a competitividade dessas famílias. Hoje você diria que o pescador artesanal não sabe ao certo quanto produz? Eles não têm muitos registros nem controles. E isso faz com que, às vezes, por exemplo, ele opte por um investimento que normalmente são caros na pesca artesanal, como, por exemplo, equipamentos, redes. Então ele decide, por exemplo, trabalhar numa safra, vai investir numa rede e acaba se descapitalizando, né, ou fazendo empréstimos, financiamentos e não tendo o retorno desejado. Então, é um pouco ele se apoderar dessas ferramentas para ter mais, para ver o dinheiro sobrar mais no bolso. Todos os técnicos que estão aqui participando já planejaram para esse ano iniciar o trabalho com as famílias. Então, nós acreditamos que agora, a partir de abril, os técnicos já possam ir para o campo, conversar com as famílias e começar esse trabalho de gestão com as famílias. E vai ser um trabalho bem interessante, a gente está bastante empolgado. A nível regional, né, por exemplo, que nem no meu papel aqui, nós vamos atuar um pouco mais sobre a parte da gestão dos recursos naturais, trabalhar um pouco sobre a questão da legislação pesqueira, de um modo mais amplo, para que o pescador também se vá um pouco lutando, né, reivindicando melhorias para a categoria. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Janaína Banvard, oceanógrafa da EPAGRE, sobre gestão contábil na pesca. Esse curso, realizado para 15 técnicos da EPAGRE, teve como instrutor Luiz Araújo, da EPAGRE CEPA. Empresas do setor químico, a suíça Syngenta e a alemã Bayer, informa o site da revista Globo Rural, estão apresentando um plano de ação com o objetivo de melhorar condições de vida das abelhas na Europa. Esse plano inclui investimentos em soluções que reduzam os riscos à saúde das abelhas. A presença de abelhas em plantações vai ser monitorada pelas empresas, que foram citadas pela Agência Europeia de Segurança Alimentar como produtoras de três tipos de inseticidas usados em lavouras de milho, canola, girassol e algodão e que estão afetando o sistema nervoso das abelhas. A Comissão Europeia agora quer proibir o uso desses inseticidas pelos próximos 2 anos na Europa. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.